404, 410, Fortaleza, saída prevista Momo, transição frote, aguarde cópia. Momo frote, aguardando para cópia, obrigado, 604. Trave uniforme, medir pouso na 17, vento 120 graus com 9 nós, altímetro 1012. Eu tô nessa, para essa. 3305, controle Salvador, 1, normal de 35, com ponto. Controle Salvador, boa noite, OTAN 3305, temos a informação ECHO. Cruza 16 para 1110 na proa de Amã. 3305, desça via chegada a Man até o nível 040, aguarde LS X-Ray sem glide com os primeiros 90 metros praticáveis, ajuste no 012. Afirmativo, desce para o 040, guardando a na chegada a Man, solicita ao RNAV da pista 10 e a proa de Serra Vitor 366. Ativa pós-toque, Serra Vitor 366, então 3305. Confirme que foi sendo cortado, senhor? Após a toque, o senhor falou? Ativa pós-toque, Serra Vitor 366, então 3305. Informativa, pós-toque, direto Serra Vitor 366, então 3305. Muito obrigado. Salvador, boa noite, Portugal 157, descending level 100, approaching off Gulf November. Zero five zero, expect X-ray ILS runway on zero. The first 90 meters, it's not available. Altimeter 1012, and protocol 157. Descend the flight level 50, NH 1012, and expect ILS X-ray for runway 10, and protocol 157. Pronto para cópia? Meia 04, pronto para cópia? Copia, meia 04, gol. Fundo meia 04, autorizado Fortaleza, nível 4, 10, via Upper Zulu 19. Saída Momo, transição frote. Decola da 10, curva esquerda, controle 119 decimal 35, aciona 5072. Coteja. Autorizado, Fortaleza, nível 490, Upper Zulu 19. Decola da pista 10, curva esquerda, na Momo, transição front. Controle de saída 11935, transponder 5072, 1604, gol. 1604, cotejamento correto, chama para pushback, sonhamento. Reportará push acionado 604, obrigado. 5-3-6-0, chama Brasília agora em ano 273. Secundário 230. Agora com Brasília na frequência, ano 2005, secundário 1245, bom voo. 3305, tem constante voar direto para o Serra Vita 368 para o procedimento Renato? Afirmativo, Serra Vita 368. Afirmativo, senhor. Autorizado direto, Serra Vita 368. Então, 3305. Direto, Serra Vita 368, 3305. Oscar Juliette, mantém o nível 090 na proa de Amã e contato radar não foi estabelecido. É bom estar para o ingresso na terminal. O Robatango Oscar Juliette. Só Daniel, transição de Nera, aguarde cópia. Aguarda. Portugal 157, descendo mantém 4000. Descendo mantém 4000, that's Portugal 157. Altimeter 1012. Altimeter 1012, that's Portugal 157. 3305, CAV 368, autorizado, procedimento RNAV, então 3305. Ok, na prova do 3V do CAV 368, após autorizado, procedimento RNAV da 10, 3305, obrigado. Objeto 6747, pronto para cópia. Primativo. 6747, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50, saída da El, transição de Nero. Decola da 10, curva direita, controle 119.35, aciona 5071, coteja. Guarulhos 340, Perusque 50, da Eldiner, pista 10, curva direita, 1995571. Controle 1935. Oh, perdão, 1935. 6747, cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamará. Controle, seu 3305. Situação 3305. Siga. É, senhor, temos a indicação aqui de uma informação aqui de leve aqui entre o Serra Vita 366 e o 372, senhor. Possibilidade da presença por armas do 372 para minimizar um desvio no segmento final? Autorizado. Obrigado. Direto 372-3305. Ação. Voo 007, aciona a identificação, mantém nível de voo 280, vigilante. Poste próximo a Paris, pinde até o Tupã. Quanto você recebe aí agora? Tá mantendo 1.500. Pô, tá recebendo 1.500, né? Afirmativo. Qual a altitude que cruza? Eu tô mantendo já 1.500. Pô, eu fico mantendo 1.500. Eu tô falando 75. Às vezes ele tá defasando aí a medida que sobe. Tá bom, irmão. Obrigado, hein? É Portugal 157 under vector. Turn the right heading 230. Maintain 4000. If you lose radio communication, your limit will be the localizer. Okay, by the right heading 230, if and maintaining 4000, if we lose contact, limit localizer, Portugal 157. Affirmative. Web 9737, estou posicionado até chegar mais próximo do limite da pista. The traffic is Airbus 320. Okay, we have traffic inside the Portugal 157. 8604. Forma que vai dar um pouquinho de potência para dar partida no motor 2604, é bom. Portugal 157, descend and maintain 3,000 feet. Next vector will be turned to the localizer. Okay, descend and maintain 3,000, expecting vectors for localizer, Portugal 157. Cinco, descida até 2500 para o final R9, então 3305. 2,5 para o final R9, 3305. Tá, agora sim, 6 milhas do 372. Sim. Gente. É Portugal 157, turn the left heading 130, report establishing localizer. Right left at the 130, I call established localizer, Portugal 157. Chame tudo agora, 118.6, tem bom pouso, então 3305. 18.6, 3305, obrigado. Portugal 157, establish localizer 101. Descend initially to 2500, new traffic maintain 1500, Air Portugal 157. Okay, we traffic inside, leaving 3,000 to 2,500 at Portugal 157. Affirmative. We're clear for final left approach, runway 10. Stand by to descend more to 2,500. Okay, standing by for descent more at Portugal 157. Portugal Campo Vista, tá 3305. Como as condições agora no momento, senhor? Está úmido, vento 150 graus com meia dúzia de nós, altímetro 10, 12, tempo bom. Muito obrigado, senhor. Foi Porto Alegre, está. Livre pouso na 10, vento 140 graus com 5 nós, altímetro 10, 12. Livre pouso na 10, 3305, obrigado. É Portugal 157, Catanal Tower 118.6, bye. 186, é Portugal 1857, bye. The Portugal 157 established on localizer runway 10. Portugal 157, continue your approach, report auto marker. Continue Portugal auto marker, Portugal 157. Aposte na rotatória, Índia Delta Papá. Volta na rotatória, Papá. 57, passing after marker. Portugal 157, continue your approach, stand by for clearance to land. Continue the approach, stand by for landing at Portugal 157. Dia 04, estacionado, pronto para o táxi. Autonomia de 3 horas e 30 minutos, alterna Recife 49 a bordo. 149 a bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, reporte pronto para o Espero, no 604. Índia Alfa vai reportar pronto para o Espero, 604 a bordo. 3305, solo aos 29, livre pela direita, táxi via Alfa, reporte nessa frequência antes da Juliette. Gente, reportará nessa antes da Juliette. Salvador, uma boa noite, 1604 da Gol 1, próxima ponte, espera da 1-0, pronto. Portugal 157, clear to land runway 10 and 140 degrees with 3 knots, altimeter setting 1012. Clear to land runway 10, Portugal 157. Braço, Índia Delta, papá. Boa noite, meu. Oi, Salvador, Índia Delta, papá, rotatória, visão 14. Índia Delta Papá, reporte final de 3 milhas para 1-7. Ok, tudo bem, pode. Com no 604, ali mantém 1-0. Quem mantém, 604. Táxi via Alfa Juliette, portal 612. Alfa Juliette, 612, 3305. Portugal 157 on the ground at 31, vacate to the right, taxi via Alfa Juliet, gate number 11. To the right, Alfa Juliet, gate 11, and Portugal 157. Is 6747. Autorizado, chama para o táxi 6747. Grato, senhor. Aliado e pronto, 604. 604, livre decolar da 10, vento 150 graus com 3 nós, altímetro 10, 12. Tem autorizado a decolagem, 1604. Índia Delta Papá, livre pouso na 17, vento 140 graus com 5 nós, altímetro 10, 12, chuva leve. Papá. 04, decolado aos 33, chame controle 119.35, bom voo. Obrigado, boa noite. Salvador, é o gol 1604. 1604, contato radar, tudo mantém 410 na Momo, gol 1604. 410 na Momo, ok. Táxi Webjet 6747, estamos com 130 a bordo, são 4 horas de autonomia alternando a belíssima Belo Horizonte Confins. 7747, ONU 30 a bordo, altímetro ONU 0, ONU 2, táxi via India Alpha, reporte pronto no ponto de espera. India Alpha, reporta pronto, muito obrigado, senhor, fortíssimo abraço. Recente India Delta Papá, Salos 34, informa o pátio. Livre táxi, parte 5, Delta Papá. Boa noite, Delta Papá, frequência livre estacionar. Webjet 6747. 6747, a linha decola da 10, vento 150 graus com 5 nós. A linha decola 6747. 604, chame Recife agora, na frequência 12685, voo no 604. 2685, 604. Decolado aos 40, chame controle 119 decimal 35, bom voo, bom fim de semana. 1935, obrigado para os senhores também. 747, boa noite. Boa noite, contato radar vigilância, suba para o nível autorizado 340, objeto 747. Eu vou direto da El, senhor. Autorizado direto pro rumo da El. Obrigado. Recife 2500, passando a edificação, mantendo o nível de voo 300, 29.